Senhor, os que vão morrer colocam-se à frente da verdade. Dói meu coração reconhecer a esposa e as filhinhas humilhadas pelo incerto destino que as espera na terra. Entretanto, entrego-as nesta hora ao juiz do céu. Hoje podeis sentenciar. A casa, o solo, o arvoredo e o ouro permanecem em vossas mãos. Amanhã, porém, sereis chamado à prestação de conta nos tribunais divinos. Onde são aqueles que em outro tempo perseguiram e condenaram? Arrojaram-se todos ao mesmo pó, em que se confundem os servos e os senhores. As liteiras da vaidade e do orgulho consomem-se no tempo. Não temo a morte, que para vós é enigma e mistério, mas para mim é libertação e vida. A grande assembleia escutava com insopitável torpor de assombro. O Pilo, mais uma vez, jazia imóvel com bastão lavrado em que se apoiava, por nota marcante de sua autoridade doméstica. Comentais a lamentável situação de minha companheira e de minhas filhas, continuou Rufo. Em vista de vossa resolução, exilando-as para outras terras, no entanto, com o respeito que a vossa família sempre nos mereceu, sou levado a perguntar por vossos antepassados. Onde viverão hoje vossos pais? Os títulos do patriciado não exoneraram vossos avoengos dos deveres para com o sepulcro. Sois tão separados deles, como serei doravante dos meus. E enquanto a vossa saudade vagar como sombra inútil, converjando sobre os vossos dias, a dor de minha mulher, quanto a minha própria dor, produzirão em nós a confortadora certeza de estarmos cooperando na edificação de um mundo melhor. Somos escravos, sim, nascidos sob jugo pesado de cruel cativeiro. Contudo, nosso espírito é livre para adorar a Deus, segundo a nossa compreensão. Antes de nós, companheiros outros conheceram o martírio. Quantos terão sido assassinados nos circos, nas cruzes, nas fogueiras e nos tribunais? Quantos terão demandado o túmulo, carregando espinhosos fardos de aflição? Entretanto, nossos corações feridos, como lenho atirado ao fogo, alimentam a chama do idealismo santificante que iluminará a humanidade. Nossos filhos jamais estarão órfãos. Tutelados do Cristo no mundo, constitui a esperança abençoada de nossa fé, destinada ao grande futuro. A felicidade celeste habita conosco nos cárceres da terra. Nossos padecimentos são semelhantes às sombras ralas da madrugada que se misturam à luz nascente de novo dia. O prisioneiro fitou Vitúrio de frente com valorosa serenidade e afirmou: vós, porém, romanos, dominadores, tremei enquanto rites. Jesus reina acima de César. Vencendo a lassidão que o dominava, Opílio Vetúrio agitou os braços e clamou: cala-te, nem mais uma palavra, Epípodo, traz o chicote. O capataz estalou o rebenque no rosto de